são feitas crianças. O povo paga o preço pelo ranking econômico. O status de potência no bolso do mais fudido. Os filhos da puta dizem que é um projeto pra amanhã. Pra me manter calado de corpo e mente sã. Distribuem o pão e controlam o circo. E humilham mais o povo na precariedade do ensino. Aí não traz mais pra cá a sua opinião. Sociologia burguesa que nunca deu solução. Você que nunca teve no meio do salseiro. Quem é que tem status no Rio de Janeiro? A luta é intensa e eu planto no terreno. A fé é em Deus e o futuro é dos pequenos. Diga que o guerreiro aqui não hesita. Morre na batalha e no exemplo ressuscita. Morre na batalha e no exemplo ressuscita. Diga que o guerreiro aqui não hesita. Diga o meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa pelo bem das crianças. O meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa pelo bem das crianças. 500 anos de pedagogia da dominação. Trabalhador sempre fudido, opressor no poder, irmão. Sigo na luta na favela no meu dia a dia. Buscando entendimento pra sanar a hemorragia. De preto e branco, favelado do campo nordestino. A mão calejada clama e chama Jesus Cristo. Protejo os meus meninos inocentes que choram. Por um pedaço de pão, a impotência me devora. Suas ações são marginais, melhoras nunca traz. Só chega a opressão, sigo na luta, rapaz. Em busca de um mundo melhor pra todos, valorização. Casa e comida, trabalho e remuneração. É nessa utopia que eu luto, que eu milito. O futuro são as crianças, revolução é preciso. Para garantir o futuro das nossas crianças, precisamos fazer a revolução. O meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa pelo bem das crianças. O meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa pelo bem das crianças. O meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa pelo bem das crianças. O meu povo é guerreiro e não perde a esperança. Nossa luta é intensa.